Lição 11. Uma família portuguesa. Eins. In dieser Lektion lernen Sie eine portugiesische Familie kennen. Wir beginnen mit ein paar Fragen, die Claudia ihrem Freund über seine Familie stellt. Ainda não conheço a tua família. Tu vives com os teus pais? Eu vivo com os meus pais e com os meus avós. O avô, Rogério, e a avó, Leninha. Não tens irmãos, Alexandre? Tenho só uma irmã, a Clara, que vive no Luxemburgo, mas está agora de férias em Portugal. Ela é casada? É. E tem filhos? Sim, tem uma filha que se chama Guidinha. Tens de me apresentar a tua família.